sobe. Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Vou começar pelo fim, que fica mais fácil. Nossa, Dinho, vai fazer 40? Olá, sejam bem-vindos ao Boilermaker. Eu sou o Jim Duran, companhia desses três jovens senhores, essas vozes maravilhosas e suculentas de toda a podosfera, diretamente do Japão, Dan Endo. Olá a todos. Bom, aqui... Caramba, o que eu falo agora, caramba? Tem que ter uma frase? Sim, tipo Alzheimer me pegou, é uma boa. É, pode ser, né? Pode ser. Desculpa, eu não sei o que falar, porque depois dos 40 o Alzheimer já tá chegando perto já. Diretamente de Salvador, Sebs. E aí, Sebs? Olá a todos, primeira vez aqui no Boilermaker, uma honra, muito obrigado por vocês terem me chamado. E eu tô chegando lá. Prazer todo nosso. E diretamente de Santa Catarina, o pensador louco, a voz, o homem, o mito. É uma honra poder estar aqui de novo e é aquele negócio, né? Pelo Boilermaker eu aceito tudo, cara. Pô, enfrento tudo. A hérnia, bico de papagaio, gota, reumatismo, reumatrose, cara. O pinto que não sobe mais, como diria o Coringa do Batman. É isso aí. E o tema de hoje é muito interessante. Homens aos 40 anos. Mas por que esse tema? Bom, daqui 3 semanas eu completo 40 anos. Eu sou de 9 de março de 1978. Dan, você está com quantos anos? Eu, esse ano, eu faço 44. Eu sou de 1974. O Sebs está com quantos, Sebs? É, dia 28 desse mês eu faço 37. Eu estou ali chegando perto. Está na contagem regressiva. Eu tô quase perto dos 46, cara. Eu sou uma criatura pré-cambriana já. E é isso aí. Primeiro de tudo, eu quero saber de vocês. Vamos fazer uma divisão aqui. Sebs e eu, vamos chegar aos 40, tomara, né? Uhum. Pensador passou dessa fase, já passou, já pularam esse muro maldito. Os 40 são mesmo os novos 20 ou isso já mudou já? O que vocês acham? Olha... Faça as honras, pensador, vai. Eu vou ser sincero que... entre essas idas e vindas e quebradas e desquebradas, separação, casamento e etc e tal, você nota uma coisa muito importante quando você chega nos 40, que é assim, quando você se vê de repente liberto de todas as amarras matrimoniais, você sendo uma pessoa resolvida com trabalho, com uma vida supostamente estável, se é que alguém tem uma vida estável no Brasil, e você realmente se sente como 20 anos, então... É aquele, pra mim, pelo menos, era aquela sensação. Quando eu tinha 20 anos, eu podia sair, aloprar, fazer, desfazer, zoar pra cacete, e no dia seguinte eu acordava, ria disso e partia pra isso de novo. Depois dos 40, eu percebi que eu continuo podendo fazer a mesma coisa. Eu só não consigo rir no dia seguinte. Ou acordar. Ou acordar, que já é um benefício extra. Bom, sabe, você, Dan? No meu caso, os 40 anos, eu lembro quando eu tinha meus 18 para 20, depois passei pelos 20 anos, eu olhava assim, as pessoas de 40, eu pensava assim, meu Deus, eu vou ser assim quando eu tiver 40 anos. Aí eu cheguei agora nos 40, passei dos 40 e olho assim, mas eu... Não me sinto com 40. Parece que, de repente, dos 20, os 30 anos passaram no vácuo e, de repente, eu tô com 40 anos. Mas a cabeça ainda continua lá pelos 20 e poucos. Eu não sei pra você, se... Sebs, como... Essa sensação, né? Como que tá essa aproximação dos 40 para você? Então, é algo meio similar a isso que tanto o Pensador quanto o Dan falaram, só que eu encaro, assim, eu me encaro como uma geração meio de transição. Porque todos nós, vocês mais do que eu, logicamente, mas eu acho que eu já sou da geração do Jim. A gente é de uma. A gente viveu o mundo offline, agora a gente tá vivendo o mundo online. E assim, além dessa transição toda de comportamento social, tem também a parada que, por exemplo, na parte laboral mesmo, de trabalho, eu sinto muito isso. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu vi um cara de 40, pô, o cara é pai de família já, o cara já tá estabilizado na vida, tem casa, tem tudo próprio. E eu tô chegando lá, eu tô vendo que, nossa, fiquei bem diferente, bem no vácuo. Mas aí eu olho para outros amigos meus, eu vejo que também tá mais ou menos por ali. Então eu falei, cara, de repente não é porque os 40 são os novos 20, isso é um palpite meu. É porque realmente o ritmo de vida mudou. Então você obrigatoriamente você tem que, entre aspas, durar mais para poder aproveitar o mesmo que antes o cara com 40 já tava ali, meio que firmado de aproveitar, né? Pelo menos é isso que eu enxergo. É, se eu puder fazer um parêntese rapidinho, Dan. Se eu puder fazer um parêntese, a gente tem que citar, não podemos deixar de citar aquelas pessoas com bem mais de 40 anos que ainda sobrevivem. Eu não vou falar no mito Keith Richards, que está vivo, não sabemos como. Milagrosamente vivo, né? Pois é. Mas, por exemplo, eu vi uma entrevista com um cara que é o guitarrista do Ratos de Porão uma vez, e o cara é um senhor já perto dos 50 anos. E ele ainda tem aquela ideologia, já você vê no jeito dele falar, nas coisas que ele faz, que ele ainda vive no mesmo ritmo dos 20. Eu não consigo viver nesse ritmo por muito tempo, mas eu admiro o cara que consegue. Ele provavelmente, quando morrer, não vai nem saber o que aconteceu. Ele vai ser avisado, talvez, numa intimação. Eu acho que o João... Isso mesmo. Do Ratos, ele tem mais de 50, porque o João Gordo, ele tem 54 ou 55, cara. Incrível. Acho que ele vai fazer... Ele é de 64, vai fazer 54 esse ano. Eu fiquei pensando no seguinte aqui, quando eu tava chegando nos 30 anos, cara, me deu a crise bateu. Quando fiz 31, então foi de cair da calça mesmo. 30? Caramba. Com 30? Porque eu parei, já não era, entendeu? Um 20. Já é porque 30, cara. Eu acho assim, Dan, desculpa te cortar, Odin. Uhum. É porque o 30, pelo menos pra mim, assim, tem aquela conotação de, tipo, você não é mais jovem, ou você é um jovem adulto, mas você já, a juventude, sim, tipo, você já não faz mais parte disso. Você já não é parte relevante quando você fala, ah, você é jovem, você já não é mais dessa galera. Você já tá mais pro adulto e resta ladeira. Então, realmente, todos aqueles ideais que a gente alimentava e gostava tanto, a juventude e tal... Já não é mais pra gente. A gente não pode mais ficar no mesmo lugar que eles. É, nos 30 você tá vivendo aquela geração do seriado Friends, né? O cara que tem um trabalho, mas ainda pode curtir com os amigos, mas tem as prioridades da vida e etc e tal. O 30 seria, então, vamos supor assim, uma continuação dos 20 que ainda não tem família pra sustentar, por assim dizer, é isso? E aí, fazendo 40 anos, cara, e agora que tá, voltando ao assunto, agora que tá chegando aos 40, eu não sinto tanta crise, cara, mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, caramba, 40 anos, cadê minha família, cadê minha casa própria, cadê meu carro? Meu patrimônio. Cadê minha conta na Suíça? Cadê meu patrimônio, cara? Cadê meu voto? Puta, muito, muito minha vida isso. Cara. Não é? Mas você tem família, né? Tá deixando triste. Não, é esposa e filha. Então... Não, mas o problema dos 40 anos é que você chega nele e você vê que muita coisa dos 20 que você tinha sonhado não se realizaram e você, tipo, fica meio... Sim. Meio desiludido, sim, né? Com a vida, né? Fala, caramba, você tinha sonhado tanta coisa e tanta coisa ficou pelo caminho e você não se realizou, né? Como pessoa. E a principal é a sensação que você tem plena noção do que é tempo perdido, tempo que passou. Sim. Mas em contrapartida também aconteceu muita, deve ter acontecido na vida de vocês também, muita coisa louca e muita coisa boa que a gente não contava com isso. Cara, com certeza. Eu posso falar de primeira mão, Quando eu tava no final dos 30, assim, antes de casar pela segunda vez, cara, eu ainda mantinha aquela ideologia nômade do cara de 20 e poucos, de dizer assim, eu não quero comprar casa, cara, eu posso estar aqui hoje, amanhã eu tô em outro lugar, eu não quero deixar raízes, eu não quero fincar lastro em lugar nenhum, eu não tenho por que isso, entendeu? E de repente, quando acontece, você nota que é independente da tua vontade, a coisa simplesmente aconteceu, e quando você olha para trás, de repente você já tem uma casa, você já tem uma família para sustentar, você já tem pessoas dependendo de você, que é talvez o maior lastro que o ser humano possa ter na vida, sabe? E você ainda quer continuar mantendo a mesma mente que você tinha, uma espécie, talvez, distorcida de síndrome de Peter Pan. Você ainda quer fazer alguma coisa, deixar um legado que não seja patrimônio civil, que não seja aquela pressão que a sociedade impõe a você de você ser um cara de bem, ter mulher, filho, etc. O diabo a quatro e sustentar e aparecer bem nas fotos de família, etc. e tal, entendeu? É bem complicado isso. Sim. Isso me lembra tanto uma coisa que eu esqueci agora. Não, um escritor que é o Bukowski, cara. Eu leio os livros dele e nas loucuras dele, nos entremeios, ele tem as tiradas dele que você sente o desespero dele envelhecendo, cara. Isso é uma coisa que eu sinto muito hoje, cara. Não, mas olha que tá envelhecendo, cara. Olha que exemplo legal você deu, cara, do Bukowski. O Bukowski foi casado 300 vezes, teve filho, teve isso. Você lê os livros do Bukowski, apesar do pesar dele sobre o mundo que o cerca ter ficado mais escuro, mais dark e tudo mais, você ainda vê nele aquele mesmo beberrão adolescente que começou a história toda. Sim, mas nesses entremeios, né, dele... A parte do Bukowski que eu tô falando é ele ter em toda essa parada que você falou, pensador, dele continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia desde quando era jovem, continuava bebendo, continuava saindo com mulheres, essa loucura toda dele, mas você vê entre flashes, assim, nos livros dele, que ele sente o desespero dele envelhecendo, não podendo fazer as mesmas coisas que fazia antes, né? Ele sentindo a fraqueza do corpo chegando. Isso é uma coisa que é complicada mesmo. Você não ter mais o mesmo pique que você tinha antes, né? Isso é uma coisa que. Mas aí pega eu acho muito. Que entra a tal da dádiva da lembrança e da experiência que você adquire, que eu acho que isso sim é o que faz valer a pena. Por exemplo, eu tenho um poema do Mayakovsky. Que é um dos poucos poemas que eu li, que eu gostei dele, que acho que vocês devem conhecer, que ele fala que das mulheres que passaram pela vida dele, do pescoço de touro, vocês lembram desse? Cara, você pode narrar ele pra gente aí? Seria muito legal, cara. Bom, mais ou menos o que eu lembro. Ele fala assim, não temas que meu pescoço de touro tenha subido várias mulheres ávidas e de ventre suarento. É que, através da vida, eu coleciono centenas de grandes e puros amores e milhares de amorzinhos pequeninos e sujos. Aí ele fala isso e eu fico pensando, porra, eu imagino ele falando isso pra uma mulher que, sei lá, com alguma crise de ciúme, com alguma tentativa de entender ele como pessoa, como homem, e ele falando, olha, não liga, eu sou tipo uma carcaça usada e o que resta de mim é uma dessas experiências que eu passei. Eu acho bacana isso. Pô, muito bom, cara. Muito sim. Legal, cara. Sim, isso é Charles Bukowski na veia. Pô, é genial, mas você vê, o Bukowski, ele é um cara que, acima de tudo, ele não fez concessões para a vida que o cercava. Ele compactuava, ele usava daquela vida, mas ele se manteve alheio. E porra, quando a gente chega perto dos 40... Parece que tem toda uma visão, uma lente de aumento da sociedade em cima de você, do que você tem que ser, o que você tem que ter, como você tem que se comportar. E por que você não tem isso? Por que você não tem uma casa própria? Exatamente. Por que você não tem um carro? Por que você não tem uma família, né? Isso. Parece uma mudança da sociedade, né? Parece que o mundo olha pra você pensando assim, qual vai ser a próxima merda que ele vai fazer? Exatamente, cara. Tipo, como você tem 40 anos e você não construiu sua vida até agora? É uma cobrança, sim, da sociedade, né? Mas será que isso é uma coisa muito da nossa sociedade latino-americana? Ocidental? Não necessariamente. Você diria? Não, ocidental, não. Sim, mas eu digo, por exemplo, num aspecto, por exemplo, olhando para a Europa. Que eu lembro, por exemplo, eu lembro de Hermann Hesse, O Lobo da Estepe. Genial. O protagonista, se não me engano, ele tem de 60 para 70, né? Ele é um velho já, O Lobo da Estepe. E pelo menos na visão dele, mas na história não se conta isso, não estão focando muito. Ele tem toda a angústia dele, toda a história dele, enfim. Mas não está focando isso da cobrança da sociedade. Isso tem, ele está cagando. Então acho que talvez algumas regiões da Europa, eu tô chutando aqui, tá, gente? Parece uma besteira. Okay. Mas de algumas pessoas que moram na Europa com você, parece que a mentalidade é um pouco diferente. Né? Não sei. Indo para a cidade mais madura, né? Acho que aqui eu no posso Brasil, falar principalmente. Pelo Japão. Né? Ah. Olha, só um instantinho, só antes do Dan falar, citando o mesmo autor que você falou, citando o mesmo Hermann Hesse, você pega o Siddhartha dele, que é um livro genial, e você vê. Muito bom. Porra, o Siddhartha Gautama, ele em determinado ponto, ele decide viver aquilo que a sociedade espera dele. Ele casa, ele tem um filho, ele se torna um grande negociante só para ver até onde aquilo pode levá-lo. E quando ele cansa daquilo, no fim das contas, assim, spoiler ao cacete, vai ler o livro, ouvintes, quando ele cansa daquilo, ele simplesmente vai brincar de ser um barqueiro. Ele larga todo aquele peso social que tinham despejado nos ombros dele e ele vai ser um barqueiro, um cara que atravessa a gente para lá, para cá. E naquele movimento simples do vai e vem, ele encontra muito mais serenidade do que aquilo que a sociedade toda esperava que ele passasse o resto da vida inteira brincando de ser. Sim. É muito legal, cara. Sim, mas continuando aqui, falando sobre a sociedade japonesa, nessa parte, se você chega aos 35 anos, mais ou menos, aqui no Japão, e você não casou, não comprou a sua casa própria, você não comprou o seu carro... E você é otaku ainda? É a mesma cobrança que eles têm aqui. Eu acho que isso pode ser universal, né? Pode ser a nível mundial isso. Não seria medo de ter um pária na sociedade? Pois é, alguém que não encaixa, né? Então. Não, mas aqui no Japão tem uma coisa interessante, pelo seguinte, se você não casou, você não terá filhos. E se você não tiver filhos, quem vai cuidar de você quando você ficar velho aqui no Japão? Isso que eles pensam. Então é uma via de mão dupla, né? Uma atitude até meio egoísta, digamos assim. Sim, o filho seria um investimento para a velhice. Né? É. Exatamente. Então os chineses estão sem esse problema. por enquanto, né? E cara, quais eram os tabus, assim, dos 40 anos, assim, que as coisas de ter 40 que vocês tinham medo, assim, de não dar certo na vida, de não render? Sabe por quê, cara? O porquê desse tema? Apesar de ser uma coisa extremamente importante, assim... É uma data, são 40 anos, tudo bem. Okay. Tem esse peso todo do que a sociedade espera da gente, que sejamos já, né? Mas a gente não é, cara. Não. Sabe? Você tem um ditado que diz que você é um piromaníaco aos 20 e um bombeiro aos 40. Cara, eu continuo piromaníaco. Pô, tamo junto nessa, cara. Tamo junto nessa, cara. E vou morrer com isqueira acesa, assim, tacando fogo no mundo, cara. Porque, porra, é muito chato, velho, essa coisa de ser senhor, sabe? Hoje em dia eu tô já. Até por conta da aparência, que apesar de ser mais novo que o Dan, parece que sou bem mais velho. Desculpa. Cara, o Dan é velho. Não, cara, o Dan é o ferrugem japonês, cara. Puta, lembra do ferrugem? Mas você sabe que... Mas você sabe que os orientais estão uma parada, os japoneses principalmente. Chegou aos 60, meu amigo. Tudo aquilo que ele envelheceu 30 anos atrás, ele envelhece do dia pra noite. É de uma vez. Um bimbal, né? A mulher, principalmente, cara. É verdade. A mulher parece que ela entra naquele casulo lá do. Ela passa dos 30 pros 60 num piscar de olhos, assim. É, exatamente, cara. É incrível. Mas isso que você falou do tabu, uma coisa que eu sinto bastante, assim, das pessoas falarem, é que você passou dos 40, você tem que ser ponderado. Você tem que ser uma pessoa mais sábia. só porque você passou dos 40. O caralho que como não, cidade não é assim que funciona. É. Não é assim que funciona, né? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de impressão, né? Das pessoas esperarem isso de vocês, né? Cara, eu já. Eu, falando por mim, assim, eu não tenho como falar pela sociedade japonesa, obviamente, mas tendo mais de 40, sendo pai viúvo de duas crianças e. Cara, às vezes eu sou cercado, né? Eu já falei isso pra vocês em outros papos, às vezes eu sou cercado na escola das minhas filhas pelas mães que vêm dizer, mas vem cá. Você é viúvo, você é um homem, você cuida de duas meninas, como é que você consegue? Tipo assim, como é que você não estragou a vida delas, sabe? Como é que você não tem um trabalho fixo? Porque as pessoas raramente, dificilmente entendem o meu trabalho por si só, mas como é que você consegue mantê-las vivas, sabe? Elas não são dois demônios da Tasmânia destruindo o mundo assim, como é que você consegue mantê-las coesas assim? Isso é sabedoria? Provavelmente não, cara. Talvez seja a somatória de tudo que a gente viveu, pra quem é, como o Dan é, da geração dos 70, de tudo que a gente viveu e considerou tão errado, e a gente agora tenta fazer pelo menos o inverso. Se isso é sabedoria, provavelmente não. Mas com certeza é algo que eu já pensava quando criança e que eu mantenho até hoje, cara. Que eu não vou deixar minhas filhas passarem pelo que eu passei e pronto. É até um instinto meio do ser humano. Aquele que ele ama, ele não quer que sofra o mesmo que ele sofreu. Não é? E eu acho que tem um lance também de rivalidade com os velhos, da gente não querer ser um deles. Traçar os mesmos caminhos que os nossos pais, cara. Puta, eu não quero ser igual meu pai, não quero ser, sabe? Mas é uma bela armadilha isso. Nossa, aí a música. Sendo, cara, a gente acaba sendo, porque é a natureza, né? A música do Belchior, como nossos pais. Não, eu ia falar da música do The Who, ele tá totalmente dentro do que o Jim falou. Espero morrer antes de ficar velho, exatamente. É. Aquela frase, não confie em ninguém com mais de. É da época hippie, não é? Não, isso é Titãs, não, cara. É Titãs. Ah, Titãs, é? Não confie em ninguém com 32 dentes. Isso, exatamente. Isso é uma música do Titãs. Não, não é 32 dentes, é com mais de 30. 32 dentes. Não confie em ninguém com mais de 30. Não confie em ninguém com mais de 30. Não confie em ninguém com 32 dentes. Não, eu sei, mas será que eles. Aliás, nada impede que na época. Também que eles tenham furtado essa frase, né? É porque, sabe por que eu digo isso? Que eu lembro de ter visto essa frase num quadrinho do Recruta Zero. Recruta Zero é velho pra caralho. Eu falei, pô, será que é do Titã mesmo? Inclusive, o autor morreu esses tempos agora, né? É, o Mort Walker, né? Olha aí, até tá no nome Mort Walker. Falando em coisas de velhos, eu achei dois livros aqui, ó. A gente veria se a câmera estivesse ligada. É quando você fala, ó, oh, parece que você vai mostrar alguma coisa. Preciosidades aqui, eu liguei a câmera agora só para vocês verem. O primeiro livro que eu tive na minha vida, que é o de Queiroz. Olha só, menino sensacional, mágico. Sensacional. Cara, 11ª edição, José. Você me lembrou de um livro, eu vou citar isso daqui a pouco, cara. De 85 esse livro. E esse daqui é mais louco ainda, cara. Esse tá todo detonado, mas é massa. A Ilha do Tesouro. Puta, Stevenson, clássico. Com certeza. Muito bom. Clássico. É um clássico. Porra, coisa que a molecada de hoje em dia precisa conhecer isso aqui, cara. Se você não leu A Ilha do Tesouro, leia A Ilha do Tesouro. Leia muito Stevenson, bom, leia Raquel. E é rapidinho, não é, Dinho? É fininho A Ilha do Tesouro, você lê. É, cara, você lê rapidinho. Cara, mas se eu puder ter um momento, o Dinho falou de apresentar livros e agora me veio uma epifania do nada, assim, de repente, que epifania. A epifania também é coisa de velho. Depois dos 40 você vai saber o que é. Quando eu li. Quando você é novo, você fala assim, eu tive uma ideia legal. Eu tive uma ideia legal. Dos 40, você fala, eu tive uma epifania. Uma epifania, né? Exato. Cara, eu li um dos livros mais incríveis que eu já li, foi O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. E é muito legal, porque são histórias dele quando criança, e no final ele faz aquele desdobramento temporal em que ele encontra com ele mesmo mais velho. E ele mesmo mais velho, ele mais novo, querendo saber a resposta para tudo aquilo que ele viveu, e ele mais velho encontra e fala para ele, Sabe qual é o segredo para ser feliz? Pensa nos outros. Será que acima dos 40 não é isso, essa reflexão que ele faz, que você começa a se importar mais com os outros do que com você mesmo? Será que a sabedoria não está contida nisso? São três perguntas aí, né? Essa pergunta é cabulosa. Olha aí. É complicado de você responder essa pergunta. As pessoas falam assim, o que é o apelido dele, o pensador, cara? É. Não, mas pensa, não, pensa desse jeito. A gente falou disso, de crescimento, de acúmulo cultural, de envelhecimento, de sabedoria, etc e tal. Será que o que torna o homem acima dos 40, não pela marca temporal, mas pela vivência, não é o fato de você deixar de pensar em você mesmo e pensar naqueles que te cercam, sejam eles família ou não? Será que é isso que marca, sim, a data? É legal, cara. Às vezes não, às vezes você passa dos 40, você liga o foda-se, né? Tipo, eu não tô interessado no que as pessoas pensam ou falam de mim, né? Você entra nessas. Se você for aquele Ebenezer Scrooge, cara, do conto do Dickens, você não tá nem aí pra porra. Passando dos 70 aí, né? Passando dos 70 aí nesse caso. Mas assim, lembrando que 40, 45 e adjacências, até uns anos 90, era considerado também a idade do lobo. Hoje em dia, a idade do lobo é considerada 50, pra tu ver como as coisas vão galgando. É, cara, a idade do lobo é o cara que passa o dia inteiro perseguindo a Chapeuzinho Vermelho, mas de noite vai comer a vovozinha, pelo que eu sei. É mas cara, isso mas, mesmo, cara. Mas, Sebes, a gente tá na idade do condor agora, cara. Olha, entendeu? Eu tô mesmo. É, sei. É, velho, a idade do condor. Começa, dói aqui, dói ali, e assim vai, cara. Passou dos 40, é isso. Cara, já que a gente tá entrando nesse campo, não sei se eu posso falar, ainda tem tempo. Eu vi uma entrevista, você não deve saber do que eu vou falar, mas eu vou dar uma breve explicação. Eu gosto muito de futebol, participo de um podcast de futebol do Papo Canela, do Felipe. E assim, eu sou fã do futebol argentino, né? Alguém tem que ser, né? Uma gama de... Te manca, pô. Cara, tem um técnico, o último técnico que ganhou alguma coisa com a Argentina em 93, o nome dele é Alfio Basile. Esse cara é um personagem, ele é um velho de uns 70 anos agora. Mas na época dessa entrevista ele devia estar com 60 e pouco, 65, 64. O cara que entrevistou ele era assim, um dos talk shows mais famosos de lá, e eles conversaram durante uma hora. E entrevistou o cara justamente para falar da vida dele. E uma coisa interessante que ele falou nessa entrevista, já meio falando essa parte de idade do lobo das mulheres, que ele falou assim, existe uma regra, que não sei se ele falou que era bíblica ou hindu, que era a regra dos 30, da metade mais 7. Já ouviram falar dessa regra? Não conheço, não. Ele falou, pra você saber qual é a mulher, a idade da mulher perfeita pra você em qualquer época da vida. Aí qual seria? No caso, você pega a sua idade, divide por 2. Pega essa metade e soma mais 7. Essa é a idade perfeita pra mulher. Aí ele falou, eu no caso tô com 60 e pouco, metade 30, mais 7, 37. Então a mulher perfeita pra mim nessa época é 37 anos. Ele obviamente não conhecia a Bruno Marquezine. Mas ele falando em questão de experiência e do que um tá esperando do outro, né? Uhum. Até em termos sexuais e tal, que isso também, querendo ou não, é importante pra caralho. E, cara, eu cheguei à conclusão que, sabe, eu concordo com o velho. Nessa né? idade, espera que funciona. Concordo com ele, cara. Concordo com ele. Pô, muito bom. Tem uma coisa. Eu sei que isso vai pra um campo completamente... que vão nos apedrejar na podosfera, mas fuck. Esperamos que sim. É o seguinte, aí, ó, tá vendo? Quando o cara tá chegando aos 40, ele começa a falar isso, cara. Vamos me trollar, vamos me xingar, mas foda-se, né? Deixa pra lá. O Jobim tinha uma frase que é seminal sobre o assunto, que é assim, quanto mais velho você fica, mais cedo as mulheres ficam prontas. Porra, olha aí. É mais conhecido como Papa Anjo, né? Isso, né? Sim. Ou não. Eu acho que... Vinícius de Moraes que o diga, né? Não, Vinícius de Moraes tinha 60. E ele casou, acho que com uma argentina, inclusive, cara. Sim. Com a Marta. Ela tinha 20 e poucos anos, cara. Vinícius de Moraes que o diga, né? Várias vezes ele... Eu já cantei a musiquinha pra você do Vinícius de Moraes? Por favor. Que a Tônia Carreiro cantava pra ele? Pois não. Cante, eu não me lembro. Ah, é assim. Se eu tivesse muitos vícios, o meu nome era Vinícius, e esses vícios fossem muito imorais, eu seria o Vinícius de Moraes. Cara, genial, cara. Sempre Vinícius, cara. Mas, né, mãe? Quem não queria ser Vinícius de Moraes, morrer deitado numa banheira com toquines bufeteando a gente? É, eu acho que eu não queria, não. Agora que você mencionou, não. Eu posso pensar em maneiras mais dignas. Que morte horrível. É foda, né, cara? Com um toquinho, acorda, porra. Não dá. Mas é isso, cara. Chegar aos 40 não é tão problemático. O problemático é o que o mundo espera. Porque o que a gente espera do mundo é completamente diferente do que o mundo espera pra gente. Verdade. Entendeu? Eu quero chegar aos 50. Agora que eu tô chegando nos 40. Mas quando eu tinha 20, eu não sabia realmente se eu fosse chegar aos 30. Talvez chegar aos 30 tenha me causado tanto esse impacto que eu falei de falar, puta, vou fazer 30. Porque eu não contava de chegar aos 30 anos. Eu falava, é uma idade muito longa, assim. Os 20 anos, a gente pensa que eles vão durar muito. E eles não duram nada. Cada minuto é uma era, mas na verdade passa tão rápido, né? Nossa, cara. Quantos asteroides caíram no meu planeta dos 30 aos 40? Olha que frase seminal, Dan. Você escreveu na parede aí do seu quarto. Cara, tem uma... Eu acho que eu já tô... Já que você tá tão cheio de citações e tal, eu acho tão legal. É, tem uma música de epitáfio, uma música que eu acho muito bonita. Apesar de eu considerar a banda bem instável, bem duvidosa a maior parte do tempo, mas aquela banda de Alan Parsons Project, tem uma música que eu acho muito bonita chamada Old and Wise, né? Velho e mais sábio. E ele, em determinado ponto... Eu acho que ela remete bastante ao que, pelo menos eu sinto, aos 40, que a letra diz assim, e quando eu for mais velho e mais sábio, as palavras cruéis não vão significar nada para mim, como se fosse uma folha de outono soprando ao meu redor. E talvez seja isso, talvez a sabedoria, suposta sabedoria que vem aos 40 anos é a gente... cagar e andar mais fácil pro que dizem, é aquele sentido de aranha, aquele sentido aracnídeo que a gente tem, que a gente não tinha aos 20 ou aos 30, de olhar para uma situação ou ser convidado para uma situação e ter aquele ting-ling na cabeça que diz, vai dar merda. Sabe? O problema é que a gente... Concordo com o pensador. Não, concordo. O problema é que a gente escuta isso, né? Que vai dar merda. E a gente fala, foda-se. É, exatamente. Aí é que tá. Mas essa que é a beleza. Aos 40 anos, a gente tem a autonomia de não ir a esmo. Sim. De não ir nos escuros. A gente consegue ver esse cenário se desdobrando na nossa frente, igual um oráculo, e ainda assim dizer, eu aguento. Mas não é a coisa da experiência que você passa tanta merda durante esse tempo até chegar e passar dos 40 que você já está calejado e você consegue ver as armadilhas no meio do caminho já? Talvez por causa da experiência. Talvez isso seja aos 50, porque aos 40 você consegue enxergar facilmente as armadilhas. Mas eu, falando pelo meu caso, em algumas delas eu caio facinho, cara. De bom grado. Você tá vendo que tá vindo a parada, mas... Mas é o que eu falei. Vou contar um caso que aconteceu comigo esses dias aqui. Tava chovendo, eu andando... Ontem, inclusive, chovendo em Tupã, eu andando debaixo de chuva e tal, não sei o que. Eu vi uma poça de água. Sim, poça podia ser do quê? De petróleo, gordo imbecil. E daí pensei assim, eu vou pular. No que eu pensei, eu vou pular, falei, não vai dar pra pular. Cara, mas eu tentei pular. A graça disso tá aí. Ah, muito bom, cara. Tentei pular, cara. Eu entendeu? Também já fiz isso. Todos nós. Sim, mas você pesa 30 quilos, Dan. Dan em baixo relevo, cara. Mas legal, mas assim. Mas, por exemplo, eu queria só fazer uma pergunta. Né, pra todos vocês são mais velhos que eu. Mas assim, o que vocês consideram como experiência? É você obrigatoriamente fazer a cagada e aprender com o erro que ela proporciona, ou você ser capaz de observar as cagadas de outrem e falar, não, uma porcentagem de outras pessoas. Uma não, porcentagem na, de 10 pessoas, opinião, 9 se ferraram, então isso vai dar merda. Não, na minha opinião, é você olhar e saber que vai dar merda, né? É, independente da porcentagem. Eu acho assim, e eu achei tua pergunta muito legal. Só duas coisas. Uma, é muito. A espécie humana sempre tem uma capacidade muito maior de enxergar a merda que vai acontecer na vida das outras pessoas do que nela mesma. Isso aí é fato. Mas, ao mesmo tempo, quando você adquire experiência, quando você sabe que vai dar merda e ainda assim você vai. Porque você tem a consciência de que você vai sobreviver àquilo. As coisas não são mais tão sérias. Você consegue medir as consequências e saber que, no fim das contas, a vida segue. Talvez aos 50, quando a dor no corpo for maior e a calvície tiver avançado mais ainda, e as contas estiverem se empenhando umas em cima das outras, até fazer uma avalanche de papel em cima de você, você até tem aquele receio de dizer, não, eu talvez não sobreviva a isso. Mas os 40, você ainda consegue medir e falar, não, eu topo. Mas é, mas é justamente aquilo, Sebes. A gente, em teoria, teríamos que ser piromaníacos aos 20 e bombeiros aos 40, cara. Mas a gente não nasceu pra isso, cara. Olha onde a gente tá na podosfera. Oh, é. O lugar mais, entendeu, pernicioso, virulento possível pra alguém estar. Cara, analisa. Lugar de idade, sim, também, sim. Se você parar pra pensar também. Essa galera de 30 aos 40 que realmente consome isso aqui. Que a galera novinha tá sabendo de tudo, hein? Pensador, tem lugares mais perniciosos, pensador. Tem um lugar chamado Cara no Livro, que é bem mais pernicioso do verdade. Que podcast. Ah, mas aí é todo mundo, nossa. Aí é todo mundo. Mas acho que isso é legal, viu, Sebs? O fato do como é que chama isso que a gente tá fazendo mesmo? Podcast? Isso. Você conhece aquele alemão chamado Alzheimer? Foi apresentado recentemente, como vocês puderam ver. O problema não é o Alzheimer. Isso que eu acho legal, o lance de podcast não ser uma mídia completamente juvenil, entendeu? Ser mesmo, por que não dizer, ignorada por eles, cara. Só dá mais vontade de permanecer. Exato. De fazer e consumir. Porque, cara, a gente discute de tudo aqui, de areia a rabo de baleia. Entendeu? Eu posso te perguntar, e aí, velho? Tem ido na Amaralina? Tá indo comer carajanadinha? Posso te perguntar mil coisas. Porque tudo se interliga, cara. Agora, porra, beleza, YouTube. Que massa, esse programa também estará no YouTube dentro em breve. Oh, yeah. Nível. Mas, cara, já passou aquela coisa, bicho. Tem tanta gente fazendo a mesma coisa, cara. Tem tanto cavalo ruminando, comendo a mesma grama, tanta vaca ruminando a mesma coisa. E tatuagem cagando no mesmo lugar. Oh, yeah. Puta, bicho. Não. Aqui não, aqui tem uma frescura, cara. Uma frescura não, mas um frescor. Uma frescura, o Petro está pensando em mim. Mas aqui tem um frescor necessário, extremamente perigoso, cara. Porque ao mesmo tempo em que aparentemente tudo é livre, a gente pode falar qualquer coisa, no momento a gente fala de uma coisa séria e solta um palavrão e desencabeça por uma. Desembesta, aliás, por um assunto completamente aleatório, cara. Tem gente que tá ouvindo isso daqui e tá pensando, falando, caramba. Onde será que essa viagem vai chegar? Muito bom. E por que que eu não viajo junto? Por que que eu não faço o meu? Entendeu? É tão difícil fazer? Não é tão difícil fazer. É difícil manter, né, pensador? Exato. Tem uns caras aí que fica. Ele começa a fazer podcast e tira 3-4 meses de férias. Onde já se viu isso? Será uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Por exemplo, o Sebs, que está quase chegando aos 40, o Jim, que vai fazer 40 esse ano, o Pensador, que já está com 45. Vocês, como podcasters, na idade que vocês estão agora, vocês se imaginam fazendo esse tipo de conteúdo durante mais anos assim? Cara, não. Nem parar um dia. Se eu pudesse, se eu pensasse, eu acho que eu faço podcast justamente porque eu não penso no futuro, cara. Porque se eu pensar, certamente eu já tinha parado, cara. Sabe, quando você dá aquela olhada assim em volta, como se tivessem câmeras te filmando, e você fala assim, pô, será que eu tenho idade pra fazer isso aqui, cara? Será que eu não devia estar fazendo alguma outra coisa? Mas aí é claro que aos 40 anos nós temos a liberdade de olhar e falar, foda-se, eu vou fazer o de hoje. Amanhã eu penso no amanhã. É. Responde aí, Sebes. Olha, eu penso... Tem os dois lados. Eu criei o podcast pra não entrar em depressão. Que eu, justamente quando eu tinha sido mandado embora, no início da crise, blá blá blá, eu fiquei praticamente 3 anos sem nada. Então eu criei o podcast pra me manter ocupado. E já era um hobby que eu tinha. Então acabou juntando o útil ao agradável. Uhum. Hoje em dia, que eu já estou estabilizado, estou um pouquinho melhor do que eu estava, eu mantenho mais pelas pessoas que eu conheci aqui do que realmente por uma vontade que eu tenho. E assim, é uma coisa que é um hobby, eu tenho cuidado, mas até conversei com o pessoal outro dia falando sobre isso. Enquanto eu não encaro como business, como uma coisa que me dá dinheiro, eu também não tenho essa obrigação de ser perfeccionista extremo. Eu faço por puro prazer. Então você tem um capricho ali ou ali, é porque realmente eu quis fazer daquele jeito, né? Porque teve alguma obrigação. Cara, tem alguns que ganham dinheiro com podcast. Tem alguns que ganham dinheiro, mas sim, que não curiosamente não começaram com podcast. Isso que todo mundo esquece. Uma também. Exato. Enfim, assim, é uma coisa assim que eu mantenho por puro hobby. Até que um belo dia eu falar, ah, cara, eu acho que não dá mais, acabou. E cansei. As amizades que eu criei. Cara, eu tenho um esquema. Eu fazia teatro e audiovisual, fazia curta-metragem, e daí minha família é de comunicadores. Eu escrevia para jornal também, desde moleque. Acabei na televisão, fazendo reportagem, apresentando o programa. Acabei depois editando, daí comecei, caramba. E daí caí no YouTube, falei, vou falar de livro. E de repente, sabe o que eu reparei, cara? Que tá todo mundo falando a mesma coisa, dos mesmos livros, cara. Ninguém tá lendo, tá todo mundo, ler. E os outros copiam descaradamente o discurso da pessoa, cara. Daí eu falei, não, na internet. Isso daqui não tá mais pra mim, não. Não tem mais. Eu já sou velho pra isso, cara. Eu já sou velho pra isso, entendeu? Eu tenho pra minha opinião. Isso, sim, eu tenho minha opinião. Mas pensa o seguinte também, Jim. Quando essa galera que faz isso hoje em dia estiver chegando aos 40, o que que eles vão fazer? Fala, puta, os cara... Porque nessa altura a gente vai estar morto ou múmias vivas, né? Mas enfim. Mas cara, sabe, o pessoalzinho que fazia, puta, vamos falar de livro. Mas daí eu reparei que tava tudo mais do mesmo. Falei, bicho, eu não nasci pra ser mais do mesmo, não. Quero discutir coisas interessantes, inteligentes, ou ter o direito de não falar nada inteligente, nada interessante, só querer dar risada com os amigos, cara. Exato. Eu acho que o podcast ele nos permite isso, cara. Uma despreocupação em termos, porque se você for pensar, vai falar que os episódios do Pensador não são tratados, não são pensados, não são bem feitos, entendeu? É igual o cabelo do Beckham lá. Parece que é desalinhado, mas dá um trabalho do caramba fazer aquilo ser bagunçado. É verdade. Eu tava relendo hoje à noite, que deu até vontade de gravar isso daí. Eu tava vendo no e-mail do Boilermaker, inclusive se você tiver alguma pergunta para fazer, mande-nos pelo e-mail, boilermaker@gmail.com. A galera do YouTube, etc e tal, não tem. A galera do vídeo, de forma geral, não tem muito que recorrer à imaginação, porque tá ali. A pessoa apenas digere, ela não pensa a respeito, né? Eu não sou humorista, eu sou um professor, sou um escritor, um comunicador. Eu não tenho culpa se eu sou bem-humorado, é diferente. E se eu tenho amigos bem-humorados também, mas não é, a intenção aqui não é fazer você dar risada, é fazer você pensar. Exato. Né? Eu prefiro mil vezes fazer você pensar sorrindo do que fazer chorando. Agora, se precisar botar até as bolas, negão, eu vou botar até as bolas. Muito bom. Eu não sei se eu vou querer... simpático, não. Eu não sei se eu vou querer ficar contando... lendo contos, contando histórias. Eu vou fazer o que me der prazer, cara. Enquanto isso daqui me der prazer, porque grana não vai me dar, eu não tenho... Eu acho que esse é o benefício dos 40 anos. Você olhar e falar assim, puta, essa bosta não vai me dar um centavo. Cara. Eu vou fazer só porque eu quero. Vou fazer só... É que nem o Sebs falou, cara. Vou fazer isso daqui pelas pessoas que eu conheci, cara. Pensador, o Sebs, toda a galera. Eu acho que isso é o pagamento. Entendeu? As amizades que nós fazemos e os truques que nós aprendemos durante a caminhada. Porra, e qual é o clichê dos 40 anos, cara? Clichê dos 40 anos. A gente já é tiozão já? Pela visão dos outros, sim. Pela nossa, nunca. A gente não se imagina com mais de 40, Odin. É, sério. Com certeza. Não, bicho. Eu nunca me imaginei com mais de 40. Desde que eu fiz os 40, eu penso assim, mas na minha cabeça eu ainda tenho meus 28 anos. Nem 30 eu tenho. Você fica assim, Dan... Puta, quando será que eu vou começar a me comportar como alguém de 40 anos? Quando será que eu vou virar adulto? Não. É, cara. Quando eu vou virar o tiozão do pavê, é isso? Isso. Eu tô virando o tiozão do pavê. Na verdade, cara. O Dan, no máximo, pode virar o tiozão do sushi, que deve ter alguma piada... alguma piada equivalente no Japão que seja do tiozão do pavê. Não. Aqui o tiozão ele faz as piadas dos trocadilhos, né? Trocadilho em japonês. Isso. Quando faz uns trocadilhos muito ruim assim, fala, puta, é tiozão, olha a sua cara. funciona aqui. E eu vou falar uma coisa agora que só velho conhece, cara. Não sei se vocês lembram do Fozzie, dos Muppets. Sim. Lembro. Waka waka waka. Waka waka waka. Que ele só fazia esse tipo de coisa, né, cara? É a piada do tiozão. E o corno do cara da moto tá pau. Ele tá procurando a mãe na zona mesmo. Se tiver o telefone dela, manda aí, cara. Porque nunca se sabe, né? No momento de carência. E não vou cortar, essa bosta vai pro ar assim. Tá vendo? Quando chega nos 40 é assim, cara. É assim, cara, tá certo. Aliás, Gi, é porque não, me dá muito prazer. Eu tenho que falar um negócio, assim. Eu acho que o Boilermaker não tem o costume de encerrar episódio com uma música de encerramento, mas eu queria sugerir uma pra quando o episódio encerrar. Só dessa vez, cara. É que você tava contando. Deixa eu te contar. Eu já tô olhando pra uma aqui, mas vamos fazer o seguinte: vamos tocar 4 músicas aí. Olha aí! Very nice! Eita, vamos embora. Cara, você tava contando essa história do... quando você tem 20, você é um incendiário. Quando você tem 40, você é um bombeiro, cara. E a única música que me veio na cabeça foi a música do David Bowie, Putting Out Fire with Gasoline. Ou seja, apagando fogo com gasolina, cara. Que é a gente aos 40 anos, bicho. can never dry. Judgment night can never bend. See these eyes so green. I can stare for a thousand years. Just be still with me. You're brutally what I've been through. You've been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire with gasoline. Sério, tem alguma música aí que você queira indicar? Indicar o que eu quero ouvir. É bem diferente isso aí. Olha que cavalo, rapaz. É um jumento argentino mesmo, né? Não, cara, porque assim... Você, meu cara. É que você queira indicar para você ouvir quando o programa for ao ar. Ah, que eu quero ouvir sendo bem egoísta. Eu tava escutando... Eu tava falando isso com o Catinho lá no grupo do Pensador. Fala que eu vou tocar para você. Coloca aí com carinho, tá? Coloca aí com carinho. Colocarei. Bote aí com carinho. É, Yo no quiero volverme tan loco, do Charlie Garcia. Charlie Garcia? É, sem humor. Porra, adoro Charlie Garcia, cara. Puta, tá pronto, cara. Você vai fazer. Você vai me fazer feliz, tio. Você vai me fazer feliz. Yeah. amigos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Una mentira. Daí o Dan vai pedir um K-pop. Não, não. Uma música que eu me identifico muito é Heroes, do David Bowie. Olha aí, pegadinha dupla do Bowie. Tá bom. O Gui gostava de dar pegadinha. Essa era é muito boa essa música, cara. Que nós continuamos sendo heróis, cara, mesmo envelhecendo. Forever and ever. Oh, we encerrar o episódio, antes de encerrar, queria agradecer a participação desses nobres amigos. Daendo, dê o seu boa noite, o seu bom dia, o seu boa tarde a toda a podosfera planetária. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar aqui com vocês aqui, nobres colegas. Ô Dan, se despede em japonês para nós ouvir? Peraí, você vai botar legenda no áudio, né? Tem que pro pessoal que não sabe. Claro. Vai botar, tá muito, ele vai botar legenda no áudio, né? Se que não souberem ler, vou botar em braille. Bom, minasama, mo totemo yokattan desu yo. Minna to issho ni hanashi o shite. Arigatou gozaimasu. Esse eu entendi. Esse final aí. Eu nunca entendi esse gozei mais, cara. Não, é que seria assim, ó. Gozei a mais quando eu tinha 20 do que quando eu tinha 40. A tradução seria assim: muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e muito obrigado. Gozei mais. E aí, Sérgio? Cara, obrigado por ter me convidado. Já tinha um tempo que eu tava querendo me escalar aqui, mas não tava com coragem pra pedir. Valeu por terem me salvo, né? Vocês vão entender, só vocês quatro vão entender aí. E é isso, galera. Qualquer coisa, pintem lá pelo Apenas Um Cast, que a gente tá lá também. Qual é o endereço? Um pouco também. Ai, cara. É, deixa o endereço aí, cara. www.apenasumcast.blogspot.com.br. Vai ter o link aí depois também pra vocês. Facilita mais. Pensador, diz aí o seu good night. Cara, meu good night é: minhas costas estão doendo, cara, meu fígado tá me matando e eu tô curtindo cada momento. E é sempre um prazer gravar com o Jim, com o Sebs, com o Dan. E Boilermaker é um podcast bom da porra, cara. Sabe, tem o cara lá que eu esqueci o nome por causa do Alzheimer, que é o Homão da Porra. Isso aqui é um podcastão da porra. E é muito bom participar aqui. E quem quiser encontrar os meus trabalhos de velho raquítico, vai em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Aprecie com moderação. Aprecie sem moderação. Sem moderação. Bom, queria agradecer a todos vocês participantes, todos vocês ouvintes aqui do Boilermaker. E para terminar, eu vou tocar do Jethro Tull, de 1976, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Muito bom, genial. Ótima pedida. Falou, meu povo, até o próximo. E no próximo episódio nós contaremos um segredo. Grease and bars, and And as he flies, tears in his eyes.